Controle 1 na noite, decimal 95975. 18, 95, bom dia. 5-3, curso Foxtrot. Guarda e cópia, previsto da El Leda Irumi. Aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 3, padrão. Aguardando pista livre, 5975. Bono 759, no solo 51, libera a direita, chamei controle solo em 121, decimal 9. 79, bom dia, 759, livrou na sua escuta. Salvador, Bono 759. Voo no 759, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, 5975 no solo 53, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 9, bom dia. Chame a torre de controle em 121, decimal 9, 5. 5975, obrigado, bom dia. 5975, táxi autorizado para o pátio 13A, Alfa e Kilo, atento ao balizador. Esposo no 0, 5973. Alô, Salvador, bom dia. Oceaner, senha 075 para pushback e acionamento no 02. Oceaner, minha 075. Vai para o push. Quem é para minha 075? Oceaner 6075, fazendo com a equipe de solo, após parqueamento do Boeing da Gol, à sua esquerda no portão 03, autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Solo Gol, vai coordenar, pode entrar táxi, Oceaner 6075. Plano 3153, ponto copy. Copy, 3153. Plano 3153, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima. Via Irumi, até November 857, Moussu, nível 360. Saída da El, Leda, Irumi, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5463, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado para o Galeão, nível 360, na upper 9257, voz pouso. Decola da 10, comprova a direita, saída da Elveda, voz de rumo. Transponder 4.6 e o controle 19.2. 3153, correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Afirmo isso com 973. Pouso autorizado, vento calmo. Paulo Salvador, Oceaner 6075, para o táxi, 4 horas de autonomia, com 298 no POB. Oceaner 6075, copiado 98 no POB, táxi autorizado para um ponto de espera da pista no zero, via táxi e Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre, 118.95, ajuste 10 no 3. Índia Alfa, lá torre 295, com 1003, Oceaner 6075. Fala Rio 5973, girando a distância escuta. Rio 5973, táxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, obrigado. Paulo, 3153, pronto para o estacionamento. 3153, pushback em coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizada, vai reportar táxi. Saída prevista para Brasília? Oceaner 6225, formação em curso Foxtrot, previsto Arbor Elefa. Reporte quando pronto para a cópia. Está pronto para a cópia, senhor. Arbor Elefa. Oceaner 6225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Up Azul 17, nível 380. Saída Arbor após voa Elefa, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5503, frequência do controle de Salvador, 119, decimal 8. Rancho autorizado para Brasília, Upper Zulu 17, 380, saída, decola da 10, curva primeira, curva direita, Arbor Elefa, 5503 no transponder, 119,8 ao controle, janela 6225, está parcado no 6. Puxa-lhe 6225, copiamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chama a pronto para o push acionamento, senhor, obrigado. Torre Salvador, bom dia. O Xener 6075, ponto de espera da 10, pronto. Xener 6075, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento calmo. Aí decola, o Xener 6075. Solo da 3153 com 42 a bordo, 6 horas e 40 de autonomia, Fernando Campinas, prospecto. 04, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, 6075. Alfa, quando pronto, chame a torre, 118, décima 95, ajuste 10 no 3. Autorizando o táxi de ataque, J Alfa. O Pontera vai chamar a torre, 1-2-3-3-3-3-3. Xener 6075, suba e mantém nível de voo 3620 via saída da EL. 360 via da EL, pode voar Leda ou Xener 6075? 6075, autorizado Leda. Autorizado Leda, 6075. São 3153. É o Salvador? Salvador, foi 118, 7 mal 9 5. Tá, 3153, senhor. Oi, precisa chamar. 3153, reporte no ponto de espera, pronto. Irá reportar. Salvador, bom dia, sou 3890, Foxtrot, autorização recebida. Salvador, bom dia, Azul 4201, informação Foxtrot, presença Campira. Azul 4201, Foxtrot em curso. Autorizado Serra Bravo, Quilo Papávia, Opésulo 10, Pubávia, Opésulo 16, após sair conforme rota do plano de voo, nível 320, saída da Elly da Mótima. Decolada 10, primeira curva, direito, transponder 5505, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Para Campinas, autorizado no nível de voo 320, segue via Tatezulu 10, com base Tatezulu 16, com a derrota do plano. Decolada aqui 10, com curva direita na saída da El, Leda e Mótima. Pelo transponder 5505, controle 1980, azul 4201-21. Azul 4201, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Confirme posição 01 do Patiolo. Pela posição 01 do Patiolo, reportará quando pronto para o pushback 4201. Então 3890, pronto com a pé. Pronto com 3890, bom dia. Bom dia. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Pêndulo 17. Nível 330, saída Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5476, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. 330, Zulu, 17, para Serra Brava, Romeu, Fox, Puca, Aracaju, decolando 10, curva esquerda, 5476, transponder 198, controle, 3890. 3890, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportado. Polo Azul Alfa e aqui Romeu. Azul Alfa e aqui Romeu, prossiga. Muito bom dia, Alfa e aqui Romeu, solicitando a autorização de rebote do parte 3 para o parte 1 na posição 01. Azul, Alfa, Yankee, Romeu, confirme já foi coordenado com a Efraero a posição no Pátio 1. Positivo. 01 do Pátio 1 já encontra ocupada por uma aeronave da companhia. Rodando a nave de sinal 8, controle Salvador, SAT 3153, bom dia, bom trabalho. Alfa, Yankee Romeu, negativo, mantém a posição, aguardando instruções. Mantendo a posição, aguardando instruções, Alfa, Yankee Romeu, obrigado. 3153, suba ao 360 via saída Rael. 360, pela saída Rael, alguma chance de voarmos direto da Leda ou então Irume, senhor? Resposta 3153, agradeço. dia, Oceania 6225, posição 06, pushback estacionamento. Oceania 6225, pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Afirmativa, livre acionamento, reporte pronto para o táxi, 6225. Salvador, bom dia, Federal 9972, informação, pode tirar. Federal 9972, descida autorizada até o 050, chegada Mari, de Zulu, 1014, ajuste. 050, Mari, Zulu, NDB Zulu, ajuste. Autorizado, tem condição de aprovador no Federal 9972. 9972, mantém a chegada dessa via 1014, cancelada a restrição de velocidade. Descida via chegada 1014. Chame 6075, chame Recife em 125, décima 1. 1251, Chame 6075. Azul 4201, pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte para o táxi, Azul 4201. E a chegada Mari, 1401, Federal. dia, Oceanero. 6211-360, Galeão, tá na ponte 4. Oceanero 6211, informação em curso, Foxtrot, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Up November 857 até Mossul. Nível 360, saída Dial, Lida, após voa Irume, decolada 1-0, primeira curva à direita, transponder 5507, frequência do controle Salvador, 119-8. Frente da informação FOP, autorizado para Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, na Uniforme November 857 até Monstro. Decola da pista 10, faz a saída da El Leda, curva direita, 5507-198. Rotando 3517, cruzando 220-60. 3517, descida autorizada até o número 080. Via chegada Monfe. Aguarde autorização nacional da NDB Zulu, então 3597. Pode ser eliminado, senhor? Pode ser sim, já está anotada a sua solicitação, aguarde a autorização do mesmo. A previsão é voar após ponto 367. Após ponto 367, pode voar ponto ou 366, senhor, direto, para eliminar a casa? Inicialmente negativo, para o sequenciamento, é o número 3. Oceanair 6225, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 1, táxi Indy Alpha, quando o ponto chega à torre, 118-195, ajuste 1-0-1-4, segue Embraer da Azul, através do portão 4. Aeronave da Azul, iniciou, pushback? Já está finalizando. Ok, então, forçadamente, vai seguir a nave azul e a Índia e o ponto de espera chama a torre 118 9, né, via 2 aqui. É 3153, chame Recife em 1251. 251-3153. Descida via chegada até 2000 pés, reporte estabilizado na 101 inbound na final do NDB Zulu. Aqui, 2014, reportará estabilizado na 101 inbound, NDB da 10, Zulu da 10, liberal 997. É 3153, controle. Serra Bravo, Romeu Papá, 4 horas de caixão de autonomia. 3153, controle. Zero, via ataque de Alfa, quando o ponto chame a torre, 118-95, ajuste 1-0-4. Ataque para o ponto zero da 1-0, via Índia e Alfa, quando o ponto chame a torre, 118-95, 4-0, obrigado, bom dia. Azul Alfa Yankee Romeo. Azul Alfa Yankee Romeo nas costas. Azul Alfa Yankee Romeo, autorizado pushback, reporte para ingresso no pátio 1. Reportado para ingresso no pátio 1, Alfa Yankee Romeo. Torre, Salvador, bom dia. 1420, pronto, considerador no zero. Azul 4201, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, 1420. Puxa, 6211 para pushback acionamento, posição 4. Puxa, 6211, pushback coordenação, equipe de solo, devia acionar, resposta pronto para o TAC. Chanel 6225, bom dia, tenta rolagem no Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Afirmativo, observando a rolagem da aeronave da Azul, vai alinhar e manter pista no zero, Chanel 6225. Previsto Argo, Elefa. Certo, obrigado. Sideral 9970, desça e mantenha 3.000 pés, redução de velocidade para 200 nós, a coisa estabilizada, não zero, um inbound da final do NDB Zulu. Para 3.014, Sideral 9970, 7.2. 3.890. 3.890, guarde para o push. Autorizada a final do NDB Zulu, reporte estabilizado inbound na 101. E para 2.000 pés, 1.014, Federal 9970. Federal 9970, controle. 3.000 pés, redução de velocidade para 1.90 nós. 1.014, a coisa na final do NDB Zulu, aguardando autorização de completá-lo. Final inbound 01, 0997. 3517, cruzando 80 em descida, reautorizado 4.000 pés, 1014. 4.014. 865, continuamento correto, aposta pronto para o pushback, finalmente. Sim, parceira. 4201, no suba, via saída da EL ao 320. Israel via 320, 4201. Então 3290, pushback em coordenação com a equipe de solo, atento à aeronave da Azul. Selecionar, reposto pronto para o táxi. Inbound 101. 9972 completa a final, pista 10, turno 8, 9950. 1895, Federal, 9972. Alô, para o táxi do Chanel 6211, POB 126, fora de 10, campinho. Chanel 6211, no táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, 1095, o ajuste 1014. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 1895, o Chanel 6211, 1014. Anotado sua solicitação de arrinado, aguarde para executá-lo. Gente da CBA 1014, fazendo arrinado, infantaria 2229. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6225, decolado, na sua escuta. Chanel 6225, suba e mantém nível de voo 3. 380 via saída Arbor. Vigilância. Sistema ativo, autorizado a subida ao 380 via saída Arbor. Puxa, né, Federal 9970, 2000 pés autorizado, livre, NDB Zulu, reporte 101 em balde. Entrei 5 no 7, redução para a velocidade de 200 nós. Boa na proa do Serra Vitor, 3617. E reporte com 200 nós para prosseguir, para a autorização do final do procedimento. Autorizado até a saída do pátio 3. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Pouso no zero, federal 9970. Saída do 3390. 3890. Autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1, taxiway de Alfa, quando o ponto chega à torre 1-8, decimal 95, o ajuste 1-0, 1-4, atento ao Embraer da Azul, em direção ao portão 01. Atento ao Azul, 1-0-1-4, no ajuste de Alfa, quando o 2-9-5-3-2-9-0. Autorizado descida até 4.000 pés de 1014. Algum 3. Negativo, 4.014, voo 014. Ok, procedimento MDB Zulu 1014. O 093 vai fazer a Renato, só para 10. Entendi, a Renato, solicitação de a Renato. 3517. Completa a sinal da RNAV para o grupo para 75 milhas na aproximação para pouso, turno no 8 decimal 95. Até mais, a chamada 2. Federal 9970 no solo 32, libere direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. Federal 219. Azul 4958. Controle para Paredes 2229. Procedendo. Liberação de velocidade de etapa. Negativo, número 2 no sequenciamento. Inicie descida, desça e mantenha o nível de voo 0620. E a chegada Mari vai seguir tráfego 12 horas, 10 milhas. Rumo nordeste, cruzando 120 em descida, BR da Azul, 3 milhas para a Mari. Sentido a tráfego, passaria 2229. Autorizado a linha de manter, pista no zero, Xanar 6219. Após tráfego na final, a linha manter no 0621. O Azul passou ao 50, passando Mari. Azul 4958. Mantenha a chegada. Pintelo. Voa na proa da Serra Vitor 366. Corrigindo. Azul 4958. Está presente, autorizado voar na proa da Serra Vitor 366. Autorizado sua descida até 2.500 pés. 2500 pés. Ajuste no 014. Gente, muito grato, voando 366 para 250, muito grato, mantenha a velocidade. Velocidade está liberada. Muito grato. Azul 4201, chame Recife em 125, décima 1. Obrigado. Direita, chame controle solo em 121, decimal 9. 219 à direita. 3517 livrou, na sua. 3517, táxi autorizado via Alfa Report antes da Juliette. Alfa, tudo Juliette. Táxi 1865, POD de 169, 3 horas e 20 com fim. 1865, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pati 1, Pati 2, Índia e Alfa, quando for chame a torre, 1185, ajuste no 014. Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1014, 1865. Amanda, bom dia, o gol 1093 com a Golf, que a autorização confirma. 0093, Golf em curso, aguarde cópia. Obrigado. Previsto água, Elefant. Ação Juliette, 3517. São 3517, mantém a posição antes da Juliette. Operar. Tempo de 39, com 10, 9 cauda. Entendi, tem condições ainda de reduzir mais? Afirma, 190. Ok, então reduzindo para a mínima limpa, entendi que vai iniciar para 190, aguarde a autorização da Serra Vitor 368, número 3 no sequenciamento, 1014. Vai bloquear pelo 368, é isso? Inicialmente sim, a aeronave que o precede é um ATR da Azul, 9 milhas de... Serra Vitor 366 e tráfego adicional 17 milhas. A sua aeronave é o número 3. Ok, então eu já estou na prova do 368-199. Inicialmente aguarde a autorização do 368, aguardando para eventual vetor, aguardando ainda o 368. Ok, então que prova que eu tomo? Porque a gente já passou a todas as posições anteriores ao GPS. Então, no momento, vai manter a chegada Bonf, aguardando autorização, se necessário, será vetorado para aumentar a distância e posteriormente voo 368. Então tá, então voo 367, pode ser? Ainda mantendo a proa de pelo para a chegada Bonf, aguardando autorização da RINAV. Tá, desculpa, é que eu não tinha tirado pelo aqui do FNC. Tá bom, vamos manter pelo aguardando. Ok, vamos iniciar sua vetoração, curva à direita, vou ir na proa 240. Limite desta proa é a radial 290 de Salvador, aguardando proa do 368, voo 9093. Maravilha, proa 270. Controle, bom dia, Xanã, 6211, passa 4 mil pés na dial. 6211, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via saída da El. Via saída da El, 360, possibilidade de proa direto? É autorizado voar direto da El. Direto da EL6219. Passarelo 2229, descida autorizada até 2500 pés, 2500 pés, ajuste 1014, autorizado proa do Serra Vitor 366 e completará a final do RNAV, reduz a velocidade para 1909. Descida para 2500, ajuste 1014, proa do Serra Vitor 366, reduzindo para 190, passaria do 2229. Motor em Salvador, bom dia, Azul 2775. Informação Foxtrot. Azul 2775, acione identificação, contato radar 4, 2 milhas, sudoeste, Salvador, reporte para descida, chegada Mari, 1014, MDP Zulu. Gente, no momento está no ponto ideal, incidente da chegada Mari, o Azul 2775, solicita a velocidade de efeito ao RNAV para Cacirona 0. Anotada a solicitação, desça via chegada Mari, aguardando autorização do RNAV 2775, 1014. Chegada Mari, ele 14, Azul 2775. 2775 até o nível de voo 050. 050, Azul 2775. O Azul 4958 passou 366. Completa final, pista 10, turno no 8, decimal 95, Azul 4958. 3896, muito grato, bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia, 3890, cruzou 042 para o 330. Tem 3890, contato radar. Suba via saída Pucra em ascensão 330. A Pucra para o 330, tá 3890. Do 1093, esquerda proa 210. Esquerda 210, vamos dar uma pista. Fico decolado de 41, chame controle Salvador em 119, decima 8, mau voo. 198, obrigado, mãe. 8 metros. Atendimento RNAV, reporte estabilizado. Salvador 1865. Ou no 865, suba via saída da via saída Arbol 360. Arbol 360, 865, corro. Ou 1093, autorizado descida até 2500 pés. Ajustar altímetro 1014. Agora, 9 milhas do Serra Vitor 366, reassuma navegação. Foi 366 para a final do Renato. Ok, voando 366, desce a 2500. Vai ficar mais estabilizado, voo no 093. No 093 vai seguir tráfego adicional. Aeronave ATR-72 da Passaredo, 8 milhas à sua frente. Sim, tem colega no sistema. Estabilizada R9, Passaredo 2229. Passaredo 2229, chame a torre de controle. Frequência 1 no 8 decimal 95. 1895, Passaredo 2229. Salvador 3290. Tem 3890. Mantenha a saída subindo via Polo 649. Desça via chegada até o nível de voo 060. Via chegada Bonf 1014 no 014. Desça até 4 mil pés. Ajuste 1014. Corrija autorizado descida até 2500 pés. Após Itape por outro Serra Vitor 366 para completar a final do procedimento aeronave. Para 2500 pés, após Itape proa do Serra Vitor 366 para completar o procedimento aeronave. 2775. 2775, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo oeste, cruzando 85 em ascensão, é um Boeing 737 da Gol. Pensa com tráfego no etiqueta do 2775. Gol no 865, tráfego 11 horas, 1-4 milhas, corrigindo 1-2 milhas, rumo nordeste na chegada, cruzando 8.900 pés em descida. 1865, voe Elefa, em ascensão ao 360, tráfego superado. Quando Elefa, 865, 360. Azul 2775, tráfego superado, desça aí, mantenha 2500 pés. Proa do Serra Vitor 366 para completar a final da Renagem. Para 2500 pés, Serra Vitor 366 para completar o Renagem. Azul 2775. 2775 inicia redução de velocidade para 1.90 nós. Tráfego que precede Boeing da Gol. 10 milhas à sua frente reduzido. Reduzindo para 1.90, Azul 2775. Cruzeiro 3890. Tem 3890, ciente, aguarde transferência. Manda transferência, informa, senhor, sua frequência por vezes tem interferência. tipo de interferência, por gentileza? Ok, enquanto o senhor não está transmitindo, senhor, é uma interferência de chiado, forte chiado, enquanto não há transmissão. Ok, entendi, vou reportar a grava. Autorizado inicial o procedimento aeronave. Autorizado a final do procedimento aeronave 2775. Autorizado procedimento aeronave 2775. 1093, Torre Salvador. Tá na final, curta gol no 093. Gol no 093, controle. Final curta, senhor, meu pé. Chame a torre de controle, ansiosa para autorizar o pouso no 295. Maravilha, chamando. É 1890, chame Recife na frequência 126.85. Só Recife, muito obrigado, bom dia, 3090.